Que comanda a parada, PA já tá ligado, galera tá curtindo. Sente a pressão no seu coração. Esse é um som que arrasta a multidão. DJ Danilo toca, a galera se arrepia. DJ Kiko faz o show da alegria. DJ Wagner chama na pressão. Vem curtir o live som no Maranhão. É live som Prime na parada. Eu tô aqui bebendo. Que comanda a parada, PA já tá ligado, galera tá curtindo. Sente a pressão no seu coração. Esse é um som que arrasta a multidão. DJ Danilo toca, a galera se arrepia. DJ Kiko faz o show da alegria. DJ Wagner chama na pressão. Vem curtir o live som no Maranhão. É live som Prime na parada. Eu tô aqui bebendo todas. Tô aqui de boa, vou até de madrugada. Onde ele toca, a galera pira. Eita festa boa. Sente a pressão que o live tá na área. É live som Prime na parada. Eu tô aqui bebendo todas. Tô aqui de boa, vou até de madrugada. Onde ele toca, a galera.